Em relação à surdez, o senhor achou que não percebeu inteiramente aquilo que eu quis dizer. Eu falei de prioridades, não falei de rejeição. Eu não lhe disse abertamente que era contrário à obra. Disse antes que há obras, no meu entender, que são prioritárias. E dei um exemplo que elenquei. Mas dizer também que estava dado a falar de desporto, porque apesar dos meus parques de 21 anos e apesar desta barriga, já fui atleta quase durante uma década no clube da minha terra, na Sanjurtiva Nogueirense, e hoje faço parte da direção do grupo desportivo sanjeirense.